Salvador, Oceania 62, 563, no 5, ponto de espera 1-0, está pronto para decolagem. Realizado, completar rareamento e decolagem. Vento 1 no 0 graus, 149, altitude no 0 no 0, Oceania 63, no 5. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, Oceania 63, no 5. Oceania 315, decolado às 4-7. Controle agora 1-1-9, decimal 8, por viagem. 9-8, muito obrigado, senhor. Torre Salvador, Golo 648, passando externo, baixando travado. 648, tráfego avistado, checado o trem, altímetro no 0, no 0, 1010, pista 1 no 0, pouso autorizado, 648, gol. 1010, pouso da 1 no 0, Golo 648. autorizada, tem interseção, chama ingresso, Índia November Alpha. Número 48, solo 51, direita via Foxtrot 121, décima 9. A Foxtrot 219, no 648. Passera 2281, está no localizador, tem a baixa trava. Sente força 2281, é porte marcador externo, o vento 110 graus, 15 nós, altímetro no 0 no 0. Passará. Ingresso autorizado, reporte aliado e pronto, Índia 9 graus. Papa, Mike Eco Delta, Pátio 402, POB, acionamento autorizado, é Pátio Taco Delta. Gente, aguarde para a decolagem, November Alpha. Funciona 2281, pouso autorizado, Pitono 0, 120 graus, 14 nós, altinho, Pitono 0, 10. Autorizado, pouso, 2281. Romeo Índia, November Alpha, pista no 7, decolagem autorizada, vento 1-0 graus, 14 nós, November Alpha. Autorizado, decolagem. Conselho 2281, solo 59, libera a esquerda, viu, hotel? Gente, esquerda, hotel, autorizado, táxi, hotel, pátio militar, nesta frequência, estacionado, frequência livre. Golf Air Style, Versionagem Taxi, Irã. Índia November Alpha, decolado 00, controle 12, correção, controle 119, decimal 8, até a volta, November Alpha. Chama o controle 119, decimal 8, Índia November Alpha. autorizada com Delta, tem interseção, chame pronto para o ingresso e decolagem. Então, transporte lá de pronto, cabeceiro no 7, para a decolagem, aguardando para a decolagem. O meu voo via da torre? Não, o Michael Delta está autorizado, aliás, em manter. O meu voo via da torre? O meu voo via? Torre, o Papatango, o meu voo via. Até a Baeté, o meu convite. Você conhece o livro estacionar? Gente, parte 4 da Baeté. Vai passar em frente aí a Aerostar, na sequência tem interseção, chama pro ingresso, Papa Golfo. Pista no 7, decolagem autorizada, 110 com 14, Eco Delta, 1010 no altímetro. Eu já peço a cruzar aí a frente da Aerostar, na sequência tem interseção, chama ingresso. Papa Golfo, autorizado em ingresso, está com o cabeceiro no 7N, pronto. Mike Eco Delta, decolador 06, controle 119, decimal 8. 98 Delta. Papa Tango Tango, livre de decolagem, pista 10, vento 110 graus, 149. Alfa Tango Tango, decolada 08. Controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Pagou o fim livre de equação de pistão no 7, vento 1 de 0 graus, 1 de 3 9. Sou em Salvador, azul, capitário, meu filho, pronto, capitário, vento 1 de 0. 0, esse como é que é a posição da 1 de 0? Mantém a posição na 1 de 0, azul, capitário, meu filho. Nova Golf decolada ao 1-0, controle 119, decimal 8. Golf, obrigado. Oi, Salvador 3154, boa tarde. Está estabilizado na MS para 1-0. Então, 3154, boa tarde. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4-9. Controlado pouso na pista 1-0, 3154. 465 Lima, tem que ser 10. A Lima tem que ser 10, azul 465. Solo 1 e 4, livre 3, estou falando 2-1, decimal 9. 2-1, 4. 4065, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0, graus 1-4-9. Livre decolagem, pista 1-0, azul 4-0-6-5. Azul 465, decolado azul 6, controle 1-9-8. Azul 465, controle 1-9-8, boa. Salvador, boa tarde, são 3192, passe terra no baixar travado. São 3192, boa tarde, livre pouso, que são 10, vento 1-1-0, graus 1-3-9. Livre pouso 1-0, são 3192. Tower, good afternoon, Channel 6314, full service on ILS. Oshu 6315, continue approach, flight to Indigate at Alok, KNA 0011. 1011, call you back with landing gear down and lock, completing approach 6314. Oshu 6315, correction, KNA 0010. KNA 0010, for Channel 6314. Solos 20, livre à direita, Solos 21, 19. Direita 219, Catarina Alves. Oceania 6314, automatic down and lock. Ocean 6315, clear to land, running 10, wind 110 degrees, 14 knots. Clear to land, runway 10, 6314. Salvador, Gon 807. Gon 807, continua aproximação, Gon identifica livre, ajuste no 0 no 1, corrigindo no 0 no 0. 0 no 0, Gon 807. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, final no 0 de 8 milhas. Azul 4462, continua a aproximação, continua sendo embaixado e travado, ajuste no 0 no 0. O no 0 no 0 vai reportar no Altermarker, já está baixado e travado 4462. Show 6314, ground 24, porque to right, ground 121, decimal 9. 119, 6314. Uno 807, cheque trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0, graus 1-3-0. Baixou, travou, livre pouso na 1-0, 1-8-0-7. temperatura? Série 2281, manter a posição e abaixo do cruzamento. Tráfico Zulu, prossiga. Uno 807, solo 26, livre direita, solo 121, décimo 9. Ali para a direita, 1219, Uno 807, boa tarde. Passou externo, 4462. 4462, vento 110 graus, 149, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 4462. Tráfico Zulu, não há tráfego, boa tarde, parte fora do solo. Vento em Salvador é 110 decimal, corrigindo 114 graus, 149. Passou comprou a Noroeste, seguindo para a Fonte Nova. Mantenha escuta e aguarde para a transferência, fora do solo 27. Vovô. Tóxicas do Lúcio no controle 1 no 9 decimal 8. 19,8. 4462, solo 28, livre direita, solo 121 decimal 9. Livrando a direita, 219, 4462, obrigado. CL 2281, autorizado cruzamento da 10, na Delta, fechando o solo 121 decimal 9 para preferir táxi. Oi, Salvador, 963-27, com a ponta de operação no zero, pronto. Ponto de operação, Torre? 963-27, ponta de operação no zero, pronto. Geralmente, são zero, livre de decolagem, pista 1 no zero, vento 1 no zero graus, 1 no 2 graus. Livre de decolagem, nossa, 963-27. Era 2281 no Ali, mantém que é o no zero. Xana 6327, decodão 33, controle 1 no 9, decimal 8. 19, 8, 6327, boa. Era 2281, livre de decolagem, pista 1 no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 0 nós. Agatão Bravo Luiz, que livre o senhor, até para ataque. Era 2281, decodão 35, controle 119, decimal 8. 817. Oi, boa tarde, voo 1396, vamos passar o externo, baixar travado. 1396, boa tarde, livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 129. Livre pouso, pista 10, 1396. 090 está mantendo? Bomber Yankee Mike, autorizado o táxi do Oscar, pode para ingresso. Para ingresso, Bomber Yankee Mike. Os imperadores, Bravo Kilo Whisky. Confira para a torre, o Bravo Kilo Whisky. Luiz, que atentou a aeronave no mesmo pátio do Oxiano, vai seguir a mesma até Oscar, pode para ingresso. Torre, boa tarde, é o 649 no ponto espera da 10. O 649, boa tarde, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, 649. O 396, solo 39, livre direita, solo 12, 1, decimal 9. Lembrou, 219, quer já. No 649, livre de decolagem, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1-4-9. Livre de decolagem, pistão no 0, pro voo no 649. Torre, Salvador. Boa, 3-5-2, padrão no ponto, espera, pronto, visual pro voo. Fechou 241, boa tarde, Gilman. Até quando espera dando zero? Fico 241, ali mantém que é o no zero. Ali mantém, fico 241. Siga para a torre. Como é que você é livre sinal para para táxi? Número 49, decolando 41, controle 119, decimal 8. 198, no 649, boa tarde. Número em que mais, autorizado ingresso, aperta cabeceira ali, ele pronto. No livro de decolagem, opção 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. número Yankee Mike, livre de decolagem, questão 17, vento 100 graus, 139. DIP 5241, decolou 243, controle 119398. 198, controle 5241, DIP, boa tarde. Estou aqui no Delta, livre assinar porta para ataque, 60 aeronaves.